avec Monsieur Moustache, Ngaku et Patrice. Bem-vindos, hoje temos casa cheia. Exatamente, primeira vez este é verdade, está frio. Está um frio daqueles. E estamos aqui ao som de Rusty. Exato, exato. Bem, acho que vamos continuar a ouvir o Pikachu. Os interiores do Pikachu. Pikachu. Da Pikachu. Yeah, e já cá voltamos. Estava a falar do... Como é que se chama? O gajo tem aquele o álbum que é o Swim, ou a Dessa, ou uma coisa assim. O Swim? O Caribou. Ah, o Caribou. A única coisa que ouviram foi Caribou, de tudo o que tu disseste. A sério, pronto. Eu estava a falar do Caribou, parece que ele vem cá... Pois vai, vai. Acho que vai sair aí. Concerto até. Concerto vai. Quer dizer, live set. Não acho, que é, não, acho que não é DJ set, acho que é live set. Ah, ok. Com mais alguém. Boa. Music Box. Não, Music Box acho que é Lux até. Não tenho a certeza já. Porque eu vi isso a semana passada, mas já não lembro. Pois é, eu sei que vi na Ticketline o Vitalik e o Caribou. Ah, o Vitalik vem ao Absolute, não é? Yeah, e eram os dois um bocado carotes, até pá, à volta de 20€. E o Steve Aoki? Vai ao Loft. A sério? Yeah, mesmo terrível, meu. Não sei. Vai não, já. Vai ao Absolute também. Vai não, veio ontem. Não, não. Veio ontem. Veio ontem. Veio ontem. Pois, foi dia 7. Yeah. Pois é, pois é. Well, o Steve Aoki é mesmo da moda. Yeah, acredita. Yeah. Exatamente. É, mas hoje temos um programa sem net. Yeah. Estamos um programa sem net. Vai ser. Hoje vamos nos enganar e não vamos conseguir corrigir os factos. Não, não vamos nada enganar. Nós temos isto tudo muito bem controlado. Vai ser muito multicultural o programa. Sim. Temos aqui músicas de diversidade, de géneros completamente diferentes. Hoje estávamos a contar a ver coisas no YouTube ou no Vimeo ou mesmo sacar aqui. Depois, quando chegámos à rádio, não havia net. Pronto, olha, foi só dar para passar o que temos nas pens. Assim. Yeah. Sim, as promos nos enviaram, não é? Pois assim, sim, tínhamos bastantes promos, por acaso. Mas tínhamos mesmo. Yeah. Tínhamos e temos, mesmo. E temos. A malha que ouvimos era do Rusty, como já falámos. É uma das malhas que está na coletânea da Warp Records, que eu aconselho a ouvirem. Está lá desde Flying Lotus, Rusty e muito mais coisas. E a música que tem lá, por acaso, é um remix do Flying Lotus. De um gajo que fez um remix para o Flying Lotus, que está muito bom, que é o Nozaz qualquer coisa, não me lembro agora do nome. É um chinês, também toca com o MPC. Ah, é na onda de Flying Lotus, mas também é muito fixe. O remix está muito bem conseguido. Se calhar a seguir podemos ir para Flying Lotus. Pois é. Eu pensava que ele já tinha cá vindo. Nós, no programa passado, até tínhamos dito que ele já tinha vindo, mas pelos vistos não. Sei, eu não sei se chegou a vir cá, porque eu sei que ele cancelou as datas todas da Europa, porque a mãe morreu. E... Pá, acho que não chegou a vir cá a Portugal. Yeah. Então, se calhar ficámos aí com o Flying Lotus. Yeah, vamos ficar aqui com o Flying Lotus. Do The Astral Plane. Exatamente. Flying Lotus a representar a cena com toda a sua mística. É, sim senhor, grande som. Temos Flying Lotus, pá. Vemos lá no topo. Ultrapassa aí esse mambo da tua vida e vem cá fazer mais shows. Eu acho que podes comparar o Flying Lotus ao Aphex Twin. Tens o Flying Lotus para o hip hop, como tens o Aphex Twin para o techno. Um pouco, não sei. Seja assim um bocado esquizofrénicos, esquisitos. Um é branco, outro é preto. Mas morreu as mães aos dois? Foi? Não, não sei. Ah, acho okay. Que não. Acho que o Aphex Twin, não sei. Nem sei, não, acho que ele é ET, não sei. Acho que ele não é humano, o Aphex Twin. Ele foi tipo multiplicação de células ou uma cena assim, não tem pai nem mãe. É proveta. Então, e agora? Agora. Estava uma conversa bem interessante. Estava uma conversa bem brutal. O que andamos aqui mais? Seguimos para o quê? Epá, é que as minhas cenas são bem alegres e bem pops e bem funk e não sei o quê. Não tem muito a ver com isto. Não tem muito a ver com isto. As minhas também estavam lá perdidas em casa. Estava a contar com o vinho. Olha. Yeah. Pá, por acaso trouxe material para o programa. Estava à espera que trouxesse mais cenas tipo Witch House para dar continuidade a isto. Eu consigo arranjar aí um Balé Macabre e mais umas malhas de ouro para aí, mas para mim? Não é já para passar agora mesmo. Mas então, queres passar alguma coisa e depois passamos? Posso passar. Pá, eu gosto imenso de Flying Lotus e Rusty, e Rusty lançou há pouco tempo um EP novo. está muito bom, mesmo muito. Pá, está ótimo este EP. E a minha malha favorita deste EP é uma malha que se chama Neco. Não é o Neco da SIC, não é aquele desenho lá da série. Aquele cansado. Exato. É um, pá, esta malha é mesmo muito boa, muito boa. Tem de ouvir. Tem de ouvir. Yeah, agora desenrasquem-se, mas vão ouvir. Vão ouvir. Ah, procurem na net. Não, vão ouvir aqui no Bigode. Yeah. Rastineco, faz-me lembrar piratas. Ei, eu acho que este som está muito bom. Gosto imenso dos drums dele, isto, que ele utiliza. Fez-me lembrar os sintetizadores disto, fez-me lembrar uns bacanos, uns italianos. Isto agora é quase uma lição de história, quase. Que é o Premiata Forneria Marconi. Que são, pá, eram. Pá, é tipo na onda do Emerson, Lake & Palmer, só que eram um bocado mais antigos, anteriores aos Emerson, Lake & Palmer. Tanto que os gajos, os Emerson, Lake & Palmer, foram ver os Premiata Forneria Marconi a um concerto e ficaram todos malucos e pediram aos gajos para lançar um álbum ou um EP, pela label deles na altura. Mas pá, tem um sintetizador que é exatamente isto. Mulher, se calhar, foi lá buscar. O Rusty deve ter ido lá buscar a sonoridade. Deve ser tipo, nem sei que sintetizador será, um Moog ou uma coisa assim. Sim, eu não sei que género é isto. Isto é sul de fusão, não sei. Yeah. Não é hip-hop. Exato, não, é uma cena... Na onda de Flying Lotus também não se pode caracterizar. Pois é, e a seguir seguimos para... Ou então, não sei se querias, estávamos aí a falar de um filme marado. Pois é, meu. Quem tem Hollywood ou quem já... A gente tem Hollywood, quase. Ou quem já perdeu umas sextas-feiras da noite em casa. Espera aí, o gajo que fala de cinema não tem Hollywood? Eu só tenho 4 canais. É verdade. Vê-se mesmo que és mesmo de esquerda. És mesmo de esquerda. Mas continuando. Pá, é uma merda de um filme, meu, que eu não sei como é que ele se chama, que é um filme de culto dos anos 70, que a história basicamente, resumidamente, é isto. É uma senhora que está presa em casa, não consegue sair de casa porque há um robô ou um computador que veio do espaço, que veio de outro planeta e que tenta engravidá-la. Aliás, consegue engravidá-la. Isto tudo por causa do computador daqui da Rádio Zero, que está autónomo. Está autónomo. Não sei se já engravidou alguém, mas que está maluco. Mas pronto, qualquer dia corta-nos a luz ou baralha os programas. A net já nos cortou, portanto. Bem, vamos para... Vamos para... Bala Macabre, se calhar. Yeah. Já falei deles aqui há duas semanas, quando falei do Drake, ou do Witch House, como quiserem chamar. Do IDM. Isso já é outros mamos. Mas há duas semanas atrás falámos do Witch House, que é um crossover, sim, ou um subgénero do... Tipo, sei lá, um hip-hop assim com meio satânico, assim, umas influências meio satânicas. Não me lembro de muitas coisas para dizer sobre estes tipos em particular, os Bala Macabre, mas melhor é ouvir. Temos aqui uma música que é Seabirds. Por acaso, outro dia estava no YouTube e há um gajo que faz música deste género, que é o Salam, não sei se conhecem, e o gajo tem um videoclipe muito estranho, pá. Que é quem diria? Homem na neve. Está uma gaja nua na neve, o gajo chega lá, pega nela e depois vai arrastá-la até casa. Ou então prédio. Pega nela e arrasta? Não, pega nela, anda com ela, okay. Assim, ela estava nua na neve, na rua. Eu escrevi isso. O gajo, até eu lembrei-me, quando eu vi isso, eu até me lembrei... Deve ser uma parte de um filme qualquer. Pois, eu lembrei-me assim, porra, isto que deve fazer um frio do caraças, meu. Acredito. Se calhar estar a gravar ali assim, porra, onde é que eles foram... Porque eu estava a pensar, onde é que eles foram arranjar uma gaja que se deixasse estar ali ao frio daquela maneira. Não, às vezes, se quisesse filmar alguma coisa, não sei. Aquilo tem a certeza de um filme qualquer, de um filme assim meio sinistro, Depois o gajo... Tipo o robô tá... engravidador. Engravidador. Violador. Robô violador. Empreendedor. Epá, eu as cenas que tenho aqui, quer dizer, não sei se passava já para o que tenho aqui para passar, mas... Não sei como quiseres. O que é que tu... Pá, ainda tenho aqui mais, mais duas malhas. Então posso passar mais outra. Girl Unit, pois Girl é. Unit, exatamente. Girl Unit é um man da Night Slugs. Ultimamente tenho passado bastantes coisas da Night Slugs. Quer dizer, nos programas que eu vi, passei. Naqueles, primeiro. Yeah, a Night Slugs agora passou. Lançou uma coletânea dele. É a primeira coletânea da Night Slugs. Tem músicas do Kingdom, Bok Bok, Elvis e por aí. É bom, é bom. E esta, acho que esta malha não está lá, mas está... Para mim, olha, este foi um dos melhores EPs que eu ouvi em 2010. Isto é um hip-hop de fusão, não sei como é que isto se chama. Aqueles claps já pré-feitos dos programas, snares e toms. Yeah, assim, pois é. Ele parece nem trabalha aquilo, mete-me logo aquilo e aquilo fica bem. Para mim está ótimo. E faz-me um bocado lembrar, sei lá, o instrumental de, sei lá, 50 Cent ou G-Unit, uma cena assim. Yeah, mas está bom. Nesta cena está boa. É dos EPs que eu mais curti deste ano. Showstop. Stop. Isto é raw, mesmo cru. Cru. Cru. Sim, como eu estava a dizer, pá, todos os gajos da Night Slugs, à exceção do, se calhar, do Elvis, ninguém trabalha claps nem snares. Do pouco que eu percebo de produção, é que ele parece bastante cru. É diretamente do produtor para o consumidor. Exato. Diretamente do Fruity Loops para, para o não, MySpace. Não, não, não, do Fruity Loops não, do 808, vá. Eu, olha, que eu não me admirava nada que tivesse mesmo. Bem, o 909 e o 808. Gostava de arranjar isso. Boa sorte com isso. Boa sorte. Vais largar um bom pastel por isso. Pois é, pá, eu... Não, eu mando um e-mail aqui da rádio e eles tratam de que cedem. Ah, sim, sim, claro. Como cedem as promas. Aliás, como cederam esta promo também. Exato. Este EP. Pá, não sei. Eu, se começar a passar as minhas cenas, mudo completamente o mood de, do que tínhamos até agora. Portanto, não sei se, se havia mais aí alguma coisa que houvesse para passar. Não, já, já está tudo. Então vou virar o jogo. Até para a próxima. Então tchau, pá. Não, vou virar o jogo agora. Vou passar uma cena... toda funk e alegre e não sei o quê. Pá, lá está, eu trazia aqui coisas para passar de disco, disco house e coisas novas que olha, saíram este acaso, mês. Agora, por falares disso, há um português que lançou recentemente um EP através da DFA. É sério? Yeah. É tipo, sério? O nome dele é mesmo Tiago, ou Nuno. É o nome próprio, mesmo assim. Tiago! DFA. Mas acho que aquilo está muito bom. A sério, tenho que ver isso. Aliás, eu vi na Fader, na magazine, na Fader, na revista digital, e estava lá a referenciar. Pá, aliás, até foi o J-Wow dos Buraca, uhum, que teve uma rubrica, não sei se tem uma rubrica, mas fez lá uma entrevista. Uma entrevista, tem lá um espaço dele, sim, que eram os EPs que ele mais curtia. Pá, e pôs esse do Tiago, e pôs este. Aliás, eu conheci a Girl Unit através dessa página do Fader, que eu vi lá, e vi lá. Tiago DFA. O que é isto, meu? Yeah. Está aqui qualquer coisa errada. E depois fui procurar. Não, não encontrei mais espécie, não encontrei nada. Não consegui ouvir. Brutal, meu. Mas pelo que ele dizia, aquilo estava bom. Eu tenho que ver isso. Tenho que ouvir isso. Pá, eu trazia cenas mais disco, mas como a net nos pegou uma partida, o que eu tenho aqui era o que eu trazia no MP3 e, pá, não, digamos que não é assim uma coisa muito recente. Até são... Acho que quase todos os sons que estão aqui têm pelo menos um ou dois anos, à vontadinha. Mas, pá, eu ia sugerir aqui Groove Armada, Drop the Dough, remixado pelos The Twelves, pá, que é um dos remixes mais fixos que eu ouvi dos The Twelves. Eu gosto quase tudo o que eles fazem, os gajos remixam muito bem, e vamos ouvir isto. Lá está, esta música já é antiga, não tenho mais nada a dizer sobre isto. Tudo que, eu acho que até foi uma música que eu pus como música do ano, no ano passado, num programa do ano passado. Yeah. É para relembrar. Então vá, Groove Armada. Look. volta e temos uma grande novidade. Pá, o Bigode chegou ao iTunes. É verdade. O podcast do Bigode agora pode ser ouvido para o iTunes, para quem usa esse programa. E para quem não usa, mas tenha algum outro programa que possa subscrever, também pode ouvir o Bigode. Sim, eu também subscrevi aquilo pelo Songbird, que é outro programa do género. Yeah. Portanto, pessoal, não tenha desculpa para não ouvir o Bigode. E coisa. Não sei, pá, lá está, pá, isto tramaram-nos o alinhamento do programa. Pá. Isto assim... net, pá. Nem concertos, nem nada. Não... Pois estamos é. Assim um bocado apagados agora. É pá, olha, então se calhar vamos acender a luz aqui com The Virgins, Rich Girls. Pode ser. Que remixado por Hemingway. Por acaso tenho uma cena engraçada do Hemingway para dizer, não tenho net, é pena. Mas ele há pouco tempo começou a pôr no SoundCloud dele. Cenas que ele tinha, pá, demos de cenas que ele tentou, ideias e não sei o quê, nunca fez músicas daquilo, mas que já tinha a estrutura. Pá, então tens lá altas músicas do gajo que até estão bacanas algumas, há outras que são mesmo, pá, outras que podias pegar naquilo e começar a partir dali a fazer outra música, mas há outras que até estavam quase terminadas e porreiras. Mas o gajo, por alguma razão, cagou e pôs lá só assim. Então vamos ficar com The Virgins, Rich Girls. We walk around pretending we're all grown up. Hey, rich girl, what can you tell me? Why? You're so stuck up, not shut down. I'll tell you everything I know. Thank you. up, so what? You don't have to be such an asshole all the time. Don't be like that, she said. À conversa, estávamos aqui a falar com o Simon Stach, é como é que foi a ida dele à Holanda, essas produções. Agora, foi boa. Fala aí para os ouvintes. Foste só a Amsterdão ou andaste para... Amsterdão e Roterdão. Só? Só, só. E o público? O público? Eu não toquei, não cheguei a tocar. Não cheguei a tocar no público. Não, só fui lá... ter com o pessoal, produtores e caraças, para ver se me ajudava um bocado. Também fui de férias. Tiveste lá também com o... como é que ele se chama? Com o Rubix. Com o Rubix, exatamente. Ele, grande por acaso, produtor. Ele tem-nos mandado as promos de todas das músicas, porque temos uma boa relação com ele. Fui lá agradecer pessoalmente pelas promos e pelos mails simpáticos que ele nos manda. E foi só basicamente isto. Então, e as produções? Não queres revelar as produções? Não, porque não colhi muitos frutos lá. A sério? A sério. Nem com aquela inspiração toda que costuma haver lá? Não. É pá. Pô, então, isso é o quê? Foste lá andar de bicicleta, não? Fui lá em busca da inspiração e não fiz nada. Foi muito cafezinho e chocolate, mano. Foi bolo de chocolate. Foi bolo de chocolate. O bolo de chocolate que já têm lá. Muitos brownies. Bem, dos brownies passamos aqui para um Bob Ryan, que é um bocado brownie também, mas isto é um gajo já muito antigo, já dos anos 70. Por acaso a capa deste vinil é interessante, é o gajo com uma ganda gadelha, tipo uma afro quase, mas não é bem afro, é aquela que tipo vem para trás, estás a ver? É tipo carpete, não mas sei. Mas o Brian é... agora estava a dizer que o gajo tem uma gadelha e agora estava a imaginar um irlandês. Estás com uma gadelha ruiva. Não, mas o gajo é brownie. Pois, mas como tem o atrás... Ah, não. Sei, não. O nome irlandês. Por acaso, um black de coisa de descendência irlandesa. Não, é que depois... Temos o coisa, como é que ele se chama? Do baixista, não é? Sim, ele é vocalista e baixista. O gajo daqueles gajos, meu. O é da conhecida. O Whisky in the Jar. O Whisky in the Jar. Como é que ele se chama? Não sei. Não me lembro, agora não estou a lembrar. Nem me estou a lembrar da banda. Mas pronto. Tipo estiloso. Yeah. Eu já me lembro daqui a bocado. O O'Brien é tipo a capa de... Pronto, tem esse a Marco Paulo, estás a ver? Yeah. Carapinha a Marco Paulo para trás. E depois tem um grande Corvette atrás, numa estrada, e o gajo tipo assim com uma casaca de alvo vermelho, até se não estou a erro. Portanto, é uma boa capa. E os Romeo Erótico, na altura... e Treasure Fingers, portanto, isto foi em 2008, se não estou em erro. Eu lembro-me na altura de até ter falado com estes gajos pelo MySpace, Romeo Erótico, a dizer que estava brutal, e eu não me lembro o que é que era o certo dos Romeo Erótico. Sei que eram dois gajos, e eu não sei se, como está aqui Treasure Fingers, não sei se seriam um deles seria o Treasure Fingers. Exato. Portanto, é capaz. Mas pronto, então esta malha foi um remix que eles fizeram, e é uma cena muito funky e muito fixe. Mas é antiga. E vamos ouvir. Vamos ouvir. Não interessa. Siga. Se tem qualidade, vamos ouvir. Just Um som. Já é antigo, mas desde cedo que usei nos meus mixes, na altura. Bela colheita, 2008, é o que eu tenho a dizer. Foi dos melhores anos para música, e 2006 também, especialmente 2006. Foi quando nós começámos a... Yeah. Descobri umas coisas foi, mais. Foi quando descobrimos Justice e por aí, depois foi ao desenrolar uma bola de neve. Olha, boa pergunta. Acho que morreram. Não, por acaso, um dos gajos dos Justice. Aliás, o Mr. Oiso fez um filme que é o Rubber, que é um pneu que mata pessoas. Yeah. É esta mesmo. Está no Vimeo, Está brutal. Mr. Oiso não sei o melhor. Não sei a banda sonora, a música. O Luís Filipe Vieira deve ter alguma coisa a dizer sobre isso. Hiperpneus. Não, mas a música do filme, a música principal, está muito boa. E um dos gajos do Jesse ajudou a produzir. Aliás, eles lançaram um EP pela Headbanger, o EP das músicas do filme. E está muito fixe a música. Por acaso, ainda não me lembrei de trazer cá. Ainda não me enviaram a promo, por isso. Mas pronto, pode ser que no próximo programa eu traga cá. E pá, o Patrício, tens que falar desse filme. Do filme? Pá, eu não... não há muito a dizer. Eu não vi o filme, mas pá, há uma... Pá, não sei se é um videoclipe ou se é um trailer do filme qualquer. Yeah. Que está no Vimeo, que é tipo imagens bem repetidas, aleatórias. É isso. Não assim é? Cortadas. E yeah, depois morrem animais pelo meio. Não, há uma parte daquilo está muito boa. Pá, não sei que técnica é que eles utilizam. Se tu visse aquilo, conseguias dizer. Mas aquilo está muito bom. Está um corvo na estrada, depois está assim o pneu. Sim, eu já vi como isso. Se estivesse assim a rebolar, tipo, a arrancar ainda. A fazer aquele ponto de embreagem fedido para dar. Yeah, mas o corvo explode, não é? Yeah, o corvo explode, não sei. Parece que o pneu mata o pombo com os pneus psíquicos. Com o cérebro de pneu, não é? Com o cérebro de pneu. Poder psíquico espetacular. Isso, olha, esqueci-me de passar uma malha, que era do Mr. Oiso. O Mr. Oiso fez um remix para o Flying Lotus. Ah, eu lembro-me disso, do stunt qualquer coisa, não é? Exatamente, era stunt. Pá, então, olha, que estávamos a falar aqui de poderes e de matar e não sei o quê, eu acho que ficámos aqui para finalizar o que eu trouxe, Karate do Kennedy. Pode ser. Que tinha. Tu lembras deste videoclipe? Não sei se foi contigo que eu estava a falar, mas. Acho que não era esta música. Yeah, não era esta música, é outra em que o gajo. É uma música qualquer em que ele diz que quer comer a mãe dos outros e não sei o quê. É uma cena acho que faz muito bem. Ele não deve ter muitos amigos. Pois, yeah, eu duvido. Mas realmente. Pá, parecia uma cena toda fixe e não sei o quê, e de repente o gajo faz aquela música e é assim uma beca brega, portanto, não sei. Mas pronto, esta é fixe, é o que interessa. Esta basicamente o gajo vai, anda de carro e com a sua bacana e tipo faz karaté e tal. É tipo, é uma cena completamente. É o Karate Kid? É o Karate Kid, completamente. Bem, Kennedy. See you. Chega de karaté. Nós estávamos aqui a falar do Barreiro Rox. Pronto, e o meu senhor mustache. Ele vem se tenta esconder. Mas... Bem, esse bigode vai ficar bem sujo depois dessa. Ok, estava a falar. Estava a falar do King Can. A banda chama-se King Can and the Shrines, ou The Shrines, uma coisa assim. Que vieram ao Barreiro Rox, que é um festival de. Barreiro Rox? Yeah, é um festival tipo de garage rock, ou música assim de género. Ao blues rock cá no Barreiro, num clube ferroviário, uma coisa assim. Isso é na Coina, meu, é mais fixe. Não, aquilo é tipo num pavilhão de uma cooperativa qualquer ferroviária, que os gajos, tipo, depois do concerto, podem jogar basquete e assim, pá, não sei, é muito giro. Acho que aquilo é tipo num ginásio desportivo, uma cena assim marada, e depois vêm bandas assim internacionais e não sei o quê. Ah, mas esses gajos, o King Ken é tipo um indiano, o gajo é completamente louco. Escrevam, não me lembro de nenhum nome de uma música em particular, mas se forem ao YouTube há uma porrada de vídeos deles. Pá, o gajo no palco é um animal, o gajo está ali, não para de cantar e anda ali de cuecas e com capacete de Star Wars ali a correr de um lado para o outro. Isso faz-me lembrar, é o Silvério. Yeah. Silvério? Só que o Silvério não usa capacete de Star Wars, é apenas ele, o NPC e umas cuecas vermelhas. E acaba sempre assim em grande êxtase os concertos dele. Quem o trouxe cá, houve aí uma festa o ano passado, ou ainda este ano, já não sei, de temática. Foi no Carnaval, acho. No Carnaval, exatamente, foi a festa do Carnaval com o Silvério. Foi os Trash Bean que o trouxeram cá, se não estou em erro, foi nas trash sessions. E o gajo deu aí um ganda show. De cuecas e o gajo até teve no curso de circuito, acho eu. Que eu lembro-me de o ver lá e não sei o quê. Pá, a sério. Esse festival do Barreiro não trouxe o Toro e Moá? Não. Este festival era só de blues rock e assim. Deve estar a falar da festarola que houve no Music Box. Que alguém nos veio cá e o Toro Emoá veio abrir para ele. Isso é que eu gostava de ter ido ver. Yeah, eu só soube disso quando já tinha passado. Alguém tem um videoclipe muito bom, meu. Pois tem. Nós passámos a semana passada. Dos melhores videoclipes que eu já vi. É o Bombay. Exatamente. É verdade. Isso é um grande videoclipe. Bom som mesmo. Aliás, o álbum todo é muito bom. Eu lembro-me da música que é Solar, Eclipse del Solar, uma coisa assim do género. Mas eu adoro o álbum todo. É o pop negro. Assim, pronto. Acho que deve ser das únicas bandas que eu gosto que cantam em espanhol. E as Ketchup, não? Há outro gajo qualquer, agora não consigo lembrar que também é bom que é espanhol. Os DeLorean. Os DeLorean também vieram ao Milhões de Festas neste verão. Mas os DeLorean o quê? Os Hot Pink DeLorean? Não, só DeLorean. Estava a ver que esses não são espanhóis. Olha, esse foi o melhor festival. Para mim, em termos de cartaz... O Barreiro Rocks? Não. O Milhões de Festa. Não, mas o Barreiro Rocks, atenção, para quem curte blues rock e assim, era um festival bastante... Estava bom? Bastante bom, sim. Não lembro do preço, mas de certeza que era barato. E no fim podiam jogar basquete. E no fim podiam jogar à borla, basquete. Yeah. Ainda jogavam contra uma banda? Yeah. Faziam band de... Como é que se diz? Não sei, não está a ver o nome. Mas como aqueles gajos fizeram... Há pouco tempo, de uns programas, que era do Live contra os gajos do Cerato, ou lá que era, a jogar básica. Bem, se calhar vamos embora, não é? Yeah. Já estamos para a despedida. Portanto, passem no blog do Bigode, mustachemovement.com. Passem no podcast também, procurem na iTunes. Na Store do iTunes, procurem por Show do Bigode, ou Mustache Movement, como vocês quiserem. Ou Bigodes, só. Vai aparecer qualquer coisa. Vai aparecer lá um grande bigode. E se calhar despedimos com a tua sugestão, que estávamos aqui há bocado a falar de Mr. Oise. Flying Lotus já é esquisito, então Flying Lotus remixado por Mr. Oise ainda é mais esquisito. E pneus assassinos. Assassinos. E vamos ficar aqui Mr. Oise, Stunts. E até para a semana, e esperemos que conecte. E com mais, mais quer notícias. Dizer, para a próxima semana já não venho aqui a contar que isto. Sim, tem... já vou trazer as minhas promos todas, os meus LPs todos. Exatamente, exatamente. Os meus singles. Então vá, até para a semana, pessoal. Até para a semana. Jesus, niggas can't fuck with my boy, Mr. Wazzle.